9294, na escuta para a copa. 380 para Brasília, na corda pistão no zero, saída água, após a bora Alessa, em Alessa intercepta no Fórmula 1 no 7, segue conformado. Controle Salvador 120.8, responda 5434. 380 para Brasília, conforme o plano de cola da Brasília Arbor, por Alessa, intercepta a presidência na frente 1208, controle 5434, contra a cola da Brasília Arbor. Confirmando 380 nível, chame para fazer questionamento. 380 para Brasília, conforme o plano de cola da Brasília Arbor, estabilizado o final RNAV, chamando 074. 74, agora com a torre Salvador, frequência 1895, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, chame 074, final RNAV, dá um lugar. Boa noite, chame 074, reporte 372. 0372, 074. Chegou no 972, acione identificação, dessa via, chegada a Mari, para nível de voo 050, ajuste no 013. Acione identificação, desça via chegada Banff até 4 mil pés. Após a posição Banff, vai voar o Serra Vito 368, Serra Vito 368, para evitar a área restrita de, da Dilma, e descer para 4 mil pés. Etapa está autorizado. Papel Góes, Coronel Quilo, para filhar. Chinaia 674, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, com no 09, altímetro no 0, no 3. Estimativa de pouso no 0, Chinaia 074. O quilo, contato radar, 64 milhas do oeste de Salvador. Está sob vigilância agora, desça para 6 mil pés na proa de Mari para estar Mari. Semana é transporte de enfermo? 074, no solo 05, livre à direita, chão em solo 12, 1 decimal 9. 21, alfa de Flamengo, 074. Chega via Alfa, Kilo, até a parte 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, Romeu. Salvador, 168. Para o táxi, o PV 185, 2 horas da pena, Salvador. Chegou 1868, chega via Índia para o ponto de espera, quando lá 2895, ajuste na 013, boa viagem. 013, Índia, no ponto de espera 1895, boa noite, mano. Obrigado. Bom senhor. Identificação, desça até o nível de voo 100 na proa de TAP, altímetro 0.3, mantenha a high speed. Tranquilo, só confirmando que a sua indicada? 250 na hora indicada, para até o quilo. Oi, boa noite, boa noite, 68, ponto de paradão no 09. Boa noite, boa noite, 68, a linha decoladão no 0, vento 090 graus, 48 mais. Decolada no 0, boa noite, 68. Tráfego que precede é transporte firme, que se considera high speed e dos Estados Unidos que para nós está autorizado o descido agora até o 090, ok? Pro de TAP permanece, pode voar pro de TAP, vou no ano passado. Após a etapa, vai voar o Serra Vito 366, descer para 25003, altímetro 103, está autorizado o final de nave, reporte estabilizado. Foi reportado estabilizado a nave, o gol 1972, a partir do Serra Vito 366. Eu iniciei a redução para 220 nós. Para 389, ativo, 391 reduzindo para a mínima limpa. Ok, certo. Pode ficar o tranquilo, vou ir direto de aviso 366, descendo para 25003, altímetro no 013. Negativa RNAV, altera até o quilo, solicita o NDB Zulu da 10. Então, vou direto à posição Duna, até o quilo descendo para 2.000 pés, o ajuste altímetro no 013. Descendo para 2.000 pés, proa de Duna, ajuste no 013, vamos ver até o quilo. novamente, Gol na zero, correção no 868, passando em 500. 868, contato radar na decolagem, suba via, saída Fuca para o nível 230. Fuca 230 no 868. O 4-2 está autorizado a descer até o nível de voo 050. 050, voo 91. No sub vetoração por via direita para o A230. Limite da vetoração radial 280 de Salvador. Direita 230. Caso de falha, cruzar 280, reassume na proa de Serra Vito 368 e completa final R9 para pistão no zero. 3891. Área de estação nível de voo 050. Após nível 100, reduz para 2109. Papatango Oscar Hotel Pilo. Sob vetoração por via direito foi para o 050. Até interceptar a magnética 101 do NDB de Simbra. Posso contar o quilo. Desce para 2.000 pés, a gente me treina. Direita para o 050, até interceptar a magnética 101 do NDB Zulu da 10. Posso para até o quilo. 9224, puxa, deixa eu falar dentro do estabilizando o RNAS. 1 8 decimal 95, gol 972, não foi. 972, obrigado. O 9142 agora sob vetoração radar, curva esquerda, proa 020. Limite da proa radial 280 de Salvador. Esquerda 020, limite radial 280 de Salvador. Controle de Salvador, continua, 1238, frente da alfa, passando o nível 200, restrição 90. 28, ação de identificação, desça via, chegada malha até nível de voo 060, altímetro 1030. Identificou. Da chegada para 3.013. Boa noite. Vai, rapaz. Bom, 972, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, fono 119, altímetro no 0 no 3. Na 0 no 3, livre força. 3891 está autorizado, 2500 pede. Ok, 3891, 2500, obrigado. Não reassuma a navegação na proa de Serra Vista 368. Após 368, vai voar o 366, descer para 2500 pés, 1381. Pode ser, vou estar 389, acesso agora, obrigado. Igual 838 para passar no 90. Dame Recife, frequência 12685 até 2545. 12545, boa. Salvador, Gol 9276, boa noite. Gol 9276, boa noite, prossiga. Cruzando 2100 para 2000, vamos para a bota. Ok, e a acione identificação dessa via, chegada à malha até nível de voo 070. O 9276. Identificou, chegada a malha 070-2976. Voo na 972, chega via Alfa, Juliette, 902. Alfa, Juliette, obrigado, boa noite. Voo 9142, foi... Reassuma a navegação na proa do Serra Vista 368, desce para 4000 pés, ajuste no 013. 368, no 013, 4000. Oi, Salvador, boa noite, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Boa noite, Papatango, Oscar Hotel Kilo, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, com no 09, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, pista 1 no 0, ajuste no 0 no 3, Oscar Hotel Kilo. Desça para o nível de voo 050. 050, 1288. Então 3891 está autorizado o sinal R-Nave, reduza para a velocidade de aproximação e chame a torre em Salvador na frequência 1895. Ok, 1895, obrigado, boa noite aí, mostra vez. Dado igualmente, condição. Após o Serra Vito 368, vai voar o Serra Vito 366, descer para 2500 pés e reduzir para a velocidade de aproximação. O 9142. 3891, reporte 372. Reportará, obrigado. Dois sete meia, desce para nível de voo 060. 060, 9142, está autorizado na RNAV, agora com a torre 1895, composto. 2845, boa noite. Alfa, boa noite. Vou 9142, 3 milhas pro Sierra Victor 366. Deixa a 366, gol 9142. Tá lá, 9142. Após o Itaco, vai voar o Serra de 366, descer para 25006, 2013 no ajuste, reportará final R nave estabilizado. Guarde aí, pista livre. Gente, eu tá presente na cena aguardando. O quilo no solo 22, livre à direita, chame solo 12, um decimal 9. Direita, 1219, as tropas de ordem. Solo, Salvador, boa noite, está passando as caras de alquilo. Boa noite, as caras de alquilo. Qual parte? Parte 5, as caras de alquilo. Não entendi. Pátio 5. Toma 3, de repouso, tá 389, obrigado. Povo 9142, já passou 366, tá 3.372. Gente, é pátio 372, igual 9142. 9142. Escutou o tiro ingresso na alfa, vai partir antes do Juliette. Estou na alfa, vai botar antes do Juliette. T28, vista para 4.000 pés. 4.000, 1.228, só pode estar para levar o 3.000. Chamei e desci para 2.500 pés. O agente é 1.0 no 3. Agora, número 4, aproximação. É, só a gente tem mensagem que não saiu para a gente, que é 1.228. Depois de TAP, eu vou ter a de 3.600. No presente momento, sou o número 4 na aproximação. Gente, então após o TAP, vou a Serra Victor 366 e após o TAP desce para 2.500 pés, 228. Após 276, desce até 4.000 pés, a gente assina pelo 013. 4.000 com 1.012, gol 9276. 2, 1, decimal 9. Direito, 1, decimal 9, muito obrigado. 258, partiu 372. Gente, agora de pista livre. Para ter aqui, nós estacionar a frequência livre. Para informação, estão recebendo o sinal de ELT, provavelmente vindo da sua transmissão. Vitor 366, sinal do R9 da 10, 1228. Sono 228, completado o procedimento da R9, chama agora por 118, decimal 95. 895, 228. O 9276, desça para 2500, 10, ajuste a altimetro 0093, informe final do procedimento da R9, pista 90, vamos ter a Vitor 366. 2500, chamar e estabilizar o final do procedimento, mano 276. 1. E aí, repartiu 58 no solo 29, livre direita, chance só 121, decimal 9. Passando 372, algum 228. Sente a barra de pista livre. 50, ajuste o metrô 0013. Afina. Chegada a margem, desde mantém 050, Salvador 1-0-1-3, após a posição SAP, voa o Serra Victor 366. Passando 366, estabilizado, 9276. Entre completação do procedimento em nave, chama agora a turma na frequência 118 decimal 95, gol 9276. 295, boa. Salvador, boa noite, gol 9276, passou 366. Boa noite, gol 9276, reporte 372. Portarei. Os 224, estimado 3 minutos. 9276, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 9276. No solo 3-2, livra direita, chame só 1-2-1 decimal 9. É o livro 219, 228. No 9-2-2-4, após o banho da gol na curva final ali, mantenha no zero. Para o plano 224, pode voar ali, afirmo. Alô, Salvador, boa noite, bom dia, 228, Libra. Bom dia, 228, taxi via Alfa, Juliette, gate 04. Via Alfa, Juliette, para 04, 228. Solas 276, no solo 34, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, 9279, 76. Vou 219. 219. 276, desculpa. 9224, autorizado decolar, pistão no zero, vento 090 zero graus com 99. 324. Azul 6908, desse mantém a 2500 pés e como sobe para o segundo terminado, passando certo aqui, 366. 2500, obrigado, Renato. Pro Zero, boa noite, eu tenho 3224 na água. Tenho 9224. Contato radar na decolagem, tudo manter o nível de voo 380 via sair da água. 380 via. Possibilidade de voar a Elefa da presente, o TAM 3224? Sou Elefa, TAM 9224. Confirme minha a matrícula da aeronave. Ok, é 9224, tá? Ok, é 9224, desculpa. Vou na Elefa, subir a 3280, não escuta. Elefa 3280, 9224. muito boa noite, Portugal 024, have the information, Bravo, and 1-1, is looking clearance to Lisbon, and flight level 290, Azul 908, completo claro, procedimento RNAVE, chama agora a torre na frequência 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, Azul 908, boa noite. Boa. Perfect level. Take off runway 10, then Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, departure, Zipar, Zulu India Papa Alpha Romeo Transition. Then, Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Then, according to Flatman Route. Saludo Control Frequency 120.8, Squawk Code 5447. Now, we clear destination Lisbon via the runway 10, Puka, Zipa Transition, Upper Zulu 10, Natal. Then flatline route for level 390 initially, 120.8, the departure frequency 5447 underscore, Portugal 024. 024, the squawk code 5447, come back to pushback startup. 5447, that's the frequency, then we call you for the startup and push, Portugal 024. Avisa 372, Azul 6908. Azul 6908, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus com 9 nãos, altímetro no zero no 3. 0 no 3 e pouso no zero, Azul 9224, chama agora sempre Recife na frequência 126, pois 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 28860, obrigado. Nosso solo aos 4.6, livre direita, chame solo 121, decimal 9. pousando à direita, pós o solo 219, menor do Alex, na frente. Paulo Salvador, boa noite, fazer um 6908, quebrou. Boa noite, 6908, siga via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para 01, 6908. Acione notificação e chegada a Mari, desse Mateus 050, GG altímetro 10013. 172, bom dia Mari, para 050, cidade tá? Mari. Oi, gol no 172. 172, está, muito obrigado. Após o TAP 366, para falar do procedimento R9. Positivo, após o TAP, vou até a letra 366, obrigado. Do gate 08, uma posição 1-2 da remota do Mach 1. Gente, Mike, tá no meu abate. Aguardo. Approach 024 heavy, rejecting taxi. 024 heavy, detects via apron and India to hold the point. Yeah, tower 118 is 995, 22013. Via main apron, India, holding point runway 10, 118.95 the tower and 10.13 and the QNH, approach call 03. How many people were there? 7. Assault on board 272. 272. 272, thank you, good flight along.